curtindo de desejos. Tô que tô te querendo ao meu lado. Tô que tô apaixonada por você. Tô que tô querendo mais amor e amar. Tô que tô explodindo de desejos. Tô que tô te querendo ao meu lado. Tô que tô apaixonada. Te querendo ao meu lado. Tô que tô apaixonada.